100-299. E afaste-se quantas milhas aqui de Salvador? 30 milhas. Só um instantinho para a coordenação, ok? Mike X Delta. O trip 5221, qual é o que está mantendo? O melhor seria decolar e prosseguir o corredor Axé, confirma. Elefa, depois de Elefa, DCP. Vitória da Conquista seria caso o controle já estivesse autorizado. Ah, ok. Elefa, DCP, após trip 5221. O 9.000 pés altitude, decolagem da 17, curva direita, via corredor Axé, aguardando coordenação do controle para prosseguir na radial, ok? 299. Controle 199.35, a torre 198.62 e aciona 0125 no transponder. Essas 20 milhas de corredor forte para treinamento. Sente, o Alfa Vitor Juliette, reporte 20 milhas para regresso. Apenas atento ao tráfego do Índia November Alfa no rumo oposto. Em retorno a Salvador, no momento, 1.300 pés em ascensão 1.500. Paciente do tráfego, porém ainda não visual, vai reportar para regresso o Alfa Victor Juliette. Controle, é o Índia November Alfa 1.500 pés. É, reporte Interlagos, e reporte ingressando no corredor Interlagos, Índia November Alfa. Reportará ingressando Interlagos, Índia November Alfa. Se não houver tráfego, libera o Oscar Papagolf da restrição. Ainda mantém a restrição Oscar Papa Golf e aguarde a ascensão 080. Confirme a proideal do destino Oscar Papa Golf? 242. 342? 242. Gente, Oscar Papa Golf e aguarde para a ascensão. Controle Índia November Alfa ingressando em corredor Interlagos. Trip 5221, não autorizado pelo Centro Recife, da presente autorizado Vitória da Conquista. Acionar 6250. Manda um ouxa 6250. Prossiga. Se possível, após estar, nossa intenção é prosseguir via corredor Axé e visual para a pista 17. Negativo, o Acionar 6250 será vetorado para 17. Ok, 6250. O Oxané 6250, corredor Axé, seria impossível. Com esse motivo, se eu estou em condições visuais, eu posso voar em condições visuais? O Oxané 6250, apenas para informação, corredor Axé é apenas para a aeronave saindo de Salvador, não chegando em Salvador. Bom, a gente mantém o 6250. Copiou? Vai copiar. Oscar Papa Golf, confirme a proideal para o destino. 242. Autorizado direto de destino, ainda mantendo 040 devido a tráfego no rumo oposto, em descida para o 050. Ok, estou mantendo 30 e vou pro o destino. Gente, está livre a ascensão ao 040, ou a Copa Golf, direto de destino, quando possível, chamar de pouso. Ok, 040, proa do destino. Chame Recife, 1260, bom voo. Patrulha Índia November Alpha, visual com campo na vertical da rotatória. Quente, Índia November Alpha, mantendo a proa da rotatória, torre 118.6, bom pouso. Torre 118.6, Índia November Alpha. Salvador, é o Índia November Alpha na proa da rotatória, mantendo 1.1506. Índia November Alpha, está autorizado a prosseguir direto para a final da pista no 7, reporte a final de 2 milhas. Vento 1.50 graus 089, ajuste 1.015. Autorizado, pouso na 1.7, reportará 2 milhas. Mantenha essa proa 050. O limite dessa proa será a radial 310 Salvador, aguardando os vetores para a final da 17. Ok, proa 050, limitada pela 310 Salvador, Oxenea 6250. Graus com 089, Índia November Alpha. Autorizado o táxi, reporte para ingresso e decolagem. Mike Delta. A 250, desça para 3.000 pés, ajustando a 0.5. 3.015, hoje na 6.20. Oscar, Papa Golf, sua para 080. 080. Quando possível, chamado de pouso, Oscar, Papa Golf. Golf está estimando pouso, 1340. Sente, copiado, 1340. A linha decola separada, Mike Delta. Aqui, autorizado ingresso de decolagem separada, vento 150 graus, 089. Mike Delta. Chanel 6250, agora o número 2, para 17. Confirme a posição do primeiro tráfego. a intenção do Oceano 6250? A gente já tem contato visual já com o Salvador. Você tem condição de voar direto para o Salvador em direção à base da 17? Sim, o senhor não será vetorado para 17 devido à decolagem da pista. Sim, a gente uma nave decimal 35. Vai que com Delta, no meu pé, corrido a cheia, reporte fora da barra. O controle autoriza a proa direta de São Rosa, meu pé? Assim a proa. Confirme a proa, direto de China. 299. Confirme? 299. Inicialmente vai manter o corredor axé aguardando voar direto de China, o Mike Eco Delta. Oceano 6250, direita proa 080, desça para 2000 pés, ajuste 1095. Proa 080, 2015, ajuste, Oceano 6250. Índia November Alpha Solo 50, autorizado backtrack, reporte pista livre. 6250, direita 100, reporte visual com 17. 100, formada visual, chama 6250. Oceano 6250, visual com 7, propõe. Torre, 118.6, bom pouso. 118.6, Torre, Salvador, Oceano 6250. Oceano 6250, complete aproximação para a final da cabeceira 17, reporte a 2 milhas da cabeceira, número 1 para pouso. Vento no 50 graus 08, nós ajuste no 025. Forma lá, Oceano 6250. Sente, a estacionária livre para o alcance, Índia 9 Bravo. Para a pista 17, o Felipe 54, 14. Aqui, estamos na chegada, aguardando o motor 17. Se autorizado, vamos na programa de DP, pessoal, para o procedimento para vocês. Sente, inicialmente mantenha a chegada. Mantendo 5414. Pode informar também, por favor, se ele está o número na aproximação? No momento, número 1. Mike Eco Delta, a proa é a 300. Mike Eco Delta? Delta proa era 300, solicitada? Autorizado. Mike Eco Delta, confirme a localidade. A quantas milhas, Salvador? 30 graus, 089, 6250. Nível pouso, pistão 7, achei na 6250. Estimado de pouso? Sigo 414, vem na Pro 030, reporte para a descida. Nosso carta apagou, que submantém o 080, chame Recife, 1251, alternado no 3325. 5414 irá voar nessa proa até a região 290 Salvador, guardando novos limites para o final da 17. 290? Afirmativo, copiou 5414? Copiei, até a 290 Salvador, guardando outro vetor 5414. E a gente tem intenção, se possível, para treinamento, efetuar o procedimento completo. Salvador. Bom dia, Xené 6250, liberou. Xené 414 está pronto para descida? Ainda negativo, senhora. Como é que a Codelta vai manter 500 pés até o destino? Mantendo 500 pés, reporte 20 milhas de Salvador. Repetir, 354-14 no ideal de descida. 354-14, desça para 4 mil pés, ajuste 1095, intenções de, do NDB da presente? Ativo, NDB da presente, 354-14. Sente, desça para 4 mil pés, reposto no bloqueio. Descida para 4 mil, vai cruzar no bloqueio, 354-14. Afirmativo, 02. Ainda não tem um sinal da empresa aqui. Patango, Romeu até Oscar, informação quilo confere, confirma apenas o pátio? Sim, só um instante em cópia, por gentileza, Romeu até Oscar. Confirma o ajuste pro 5414? 1015. Tá. Quilo Oscar-Alfa, prossiga. Gente, no mil pés, na prova do farol da barra, o quilo Oscar-Alfa, reposta através de Pituaçu. Autorizado Aracaju, inicialmente restrito ao 1.000 pés até a liberação do controle para o nível 1.15. Decola da pista 1.7, curva à esquerda para ingressar no corredor forte. Controle em 1.9, decimal 3.5, a torre em 1.8, decimal meia dúzia e aciona 0.260 no transponder, Romeu até Oscar. Papapá, Mike, Eco, Delta. Mike Eco Delta está informando que livrou a 20ª milha. Sente. Afirmativo, mas como a saída é visual, terá que ingressar inicialmente corredor forte até a liberação do controle, ok? Para o fixo Papa Alpha Foxtrot, ok? Até a liberação do mesmo. Constantinho, Romeu, até hoje. Romeu até Oscar na escuta? Só confirmando mesmo com o controle, vai prosseguir inicialmente no corredor forte e após solicita autorização para prosseguir, ok? Conforme a rota. ...260, o código transponder. Confirmando parte da bata, confirma o POB? 02, acionamento, táxi de decolagem com a torre 1 no noite, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 5, bom voo. Romeu até Oscar, Livre Nacional Champtaxi. Responda uma questão, o senhor vai sair daqui, vai prosseguir primeiro para Paulo Afonso, sobrevoo, depois prossegue Aracaju, é isso? Descida para 3000, vai reportar bloqueando e iniciando o procedimento, 54 ano 4. É autorizado o táxi, chame para ingresso. 2000 para iniciar o procedimento na altitude. 2000 pés, reporte um bloqueio iniciando afastamento. Obrigado, reportarei. Gente, que local, só reporte no farol de Itapuã para retorno. Reporta no farol de Itapuã para retorno. Quatro no quatro, bloqueou, iniciando o procedimento. Tem, já posso no afastamento. Hotel Oscar tem condições de alinhar e decolar de imediato? Autorizado, alinhar e decolar na 17 imediato, vento 160 graus, 08 nós. Aeronave da Trip vai interceptar a final da 17, ok? Por gentileza, alinha e decola sem parada. Thank you.